Muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou de novo com vocês para assim animar esta manhã com boa disposição, boa música, boa companhia. São 9:05 da manhã neste sábado 7 de fevereiro de 2026. Espero que esteja tudo bem desse lado e eu hoje de manhã vou tentar fazer o máximo para então alegrar esta vossa manhã de sábado. Neste sábado 7 de fevereiro, então desde já, uns parabéns a quem está de parabéns, tanto ontem, hoje e amanhã. Pelos ontem, muitos parabéns para a menina Carolina, é dos meus também, calha. Parabéns Carolina, parabéns a quem está também hoje e amanhã. Tudo bom para vocês. Este fim de semana, então, fim de semana de votos, não se esqueçam, apesar do nosso Portugal estar num estado de calamidade, claro que o nosso Portugal está a sofrer pelas tempestades umas atrás das outras. Esperemos somente que sejam somente estragos materiais e que os nossos portugueses de lá se sintam bem. Estamos de todo o coração com eles e pensamos muito forte e que tudo corra bem naquelas, como é que eu ia dizer, naquelas cidades, aldeias, tudo aquele centro-norte de Portugal, mas também o sul. Infelizmente todo Portugal está um pouco afetado por todas estas tempestades e espero que a Marta seja a última, claro que sim. Pensamento muito forte e estáis cá dentro no coração connosco e que tudo corra pelo melhor, fiquem ao abrigo, fiquem dentro de casa. Também falaremos um pouco deste 25 de Abril, dia de liberdade para Portugal, e na Rádio Arconcel é dia de festa, é para começar já a agendar e a preparar. Temos muitas coisas para nos dizer, claro que sim, e vamos ficar em música e desde já ficamos na voz de Diogo Pissarra, Paraíso. Escuta bem. Passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer. E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Ei. Não me deixes agora, não agora. consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Na mesma rua, da mesma cor, passava alegre, sorria amor. Amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Tens na alma essa flor de ser feliz. Olha o mar na tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma essa flor de ser feliz. Olha o mar na tarde calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre. Quem havia é nossa vida, é a certeza de te ver. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar de tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. De sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela incita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for. Será que é ou não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? quer, se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? O que será que ele tanto me quer, se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Faca na liga, vi no embalo da vida. Há quem crie, quem siga, eu tenho destino traçado. Armada até aos dentes, acordei os mais descrentes. Não há perigo equivalente a uma mulher que canta o fado. Faça mantras das mágoas, venho a pé, separo as águas. Faça tremer as pedras do chão. Não me peças para ter calma, se o peso todo da alma, se não for cantado, escapa-me da mão. Ah, avisa que eu cheguei, invadi a cidade, descalça pela rua, eu pus-me à vontade. Canto bem alto para quem vier. Cheguei, invadi a cidade, para lhes mostrar porque é que toda a tempestade tem nome de mulher. Sou filha da minha mãe, era filha da mãe dela, alguém que nasceu de alguém. Nunca sonhei ser uma estrela, mas o céu ficava bem. Quem me viu no alto erguida, diz que sou nome de rua, sou nome de avenida. Deixa-me cantar, anunciar a alvorada. Ainda não dormi, veio a noite eu acordada. Quem vi aquilo que eu vi, nunca mais dorme descansada. A voz que veio antes de mim, não vive mais amordaçada. Ai, avisa que eu cheguei, invadi a cidade, descalço pela rua, eu pus-me à vontade. Canto bem alto para quem vier. Ai, avisa que eu cheguei, invadi a cidade. Bebida boa. Aqui somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Vem, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura de fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar.

do sol, depois dê-me um beijo. E vimos ontem então de ouvir os vizinhos com os à toa. De seguida vamos ouvir o Miguel Azevedo, Era Uma Vez, o cante As Mondadeiras. Adoro. Alentejo, beijinho para eles. Dá-nos uma voltinha e umas palminhas. enreda a dança. Que faz bem e dá saúde. Volto a desbaratar. Volto à minha juventude. E é tão boa esta animação. Seja na pista ou até na rua. Qualquer dia todos vamos ver o sol a dançar com a lua. Com a mão de cima nesta sintonia, vamos lá todos dançar. Com a mão de cima damos uma bombinha e umas palminhas no ar. Com a mão de cima nesta sintonia, vamos lá todos dançar. Vamos lá todos dançar. Com as mãos pra cima, damos uma voltinha e umas palminhas no ar. Com as mãos pra cima, mexe a cinturinha. Vamos lá todos dançar. Com as mãos pra cima, damos uma voltinha e umas palminhas no ar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. E de seguida um pouco de festa, claro, ora nem mais. Tiago Neto e Paulo Fragoso. Festa é boa? Vamos a isto. Esta tristeza que esta festa está demais. Há tanta mulher bonita e cada vez a chegar mais. A concertina já toca de uma maneira. Vou arranjar companhia e dançar a noite inteira. Já bebi uma, bebi duas, bebi três. Se aparecer mais um amigo, eu vou beber outra vez. Ninguém me para, hoje eu caio na folia e só vou chegar a casa quando amanhecer o dia. A festa é boa e o baile vai começar. Braços no ar, braços no ar. Tiago Fragoso aqui para vos animar. Tudo a gritar, tudo a gritar. A festa é boa e o baile vai começar. Braços no ar, braços no ar. Tiago Fragoso aqui para vos animar. Tudo a gritar, tudo a gritar. Mulher bonita e cada vez a chegar mais. A concertina já toca de uma maneira. Vou arranjar companhia e dançar a noite inteira. Já bebi uma, bebi duas, bebi três. Se aparecer mais um amigo, eu vou beber outra vez. Ninguém me para, hoje eu caio na folia e só vou chegar a casa quando amanhecer o dia. A festa é boa e o baile vai começar. Braços no ar, braços no ar. Tiago Fragoso aqui para vos animar. Tudo a gritar, tudo a gritar. A festa é boa e o baile vai começar. ar. Tiago e Fragoso aqui para vos animar. Tudo a gritar, tudo a gritar. A festa é boa e o baile vai começar. Braços no ar, braços no ar. Tiago e Fragoso aqui para vos animar. Tudo a gritar, tudo a gritar. A festa é boa e o baile vai começar. Braços no ar, braços no ar. Tiago e Fragoso aqui para vos animar. Sem razão, não sei se encontra em nós a história de uma última canção. Sim, um dia a terra vai tremer e o céu vai se apagar. Yeah. Eu não vou sentir receio se ao teu lado acabar. Quando o relógio não consegue mais contar, oh, yeah. O tempo está fora de cor. O amor tem o poder de afinar. E a terra vai tremer e o céu se apagar. E não vou sentir. Depois dos Anjos de Anselmo Ralph, vamos ficar na voz de Salomé, Vira Português. No doy. Na seguida, Nuno Portugal e Lucas e Mateus Júnior. Na estrada com vocês. Vamos lá. Levantei bem cedo, o sol mal nasceu. Botei meu chapéu, dei partida e fui eu. Nessa estrada longa, só o vento e a fé. O meu velho violão e um sonho de pé. No banco da frente, eu sigo nesta estrada. Vou a cantar a cada curva é um passo, cada noite uma canção. Com vocês do lado, não tenho solidão. Carrego saudade, um pouco de dor. Mas na voz do povo encontro calor. De cidade em cidade, deixamos lembrança. Vivendo presente, com alma e esperança. Na estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos. Três corações no mesmo compasso. Três vozes unidas, no eterno abraço. Sempre abrigo no nosso caminho. Na estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos. Três corações no mesmo compasso. Três vozes unidas, no eterno abraço. Quando o dia acabar e a luz se apagar, vocês, eu sempre vou cantar. Na estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos. Três corações no mesmo compasso. Três vozes unidas, no eterno abraço. Estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos. Corações batendo no mesmo compasso. Três vozes unidas, no eterno abraço. Na estrada com vocês, tudo faz sentido. Nosso laço é forte, três grandes amigos. Três corações no mesmo compasso. Três vozes unidas no eterno abraço. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso, meu amor, anda comigo a dançar. Provocadora, vais ter comigo só para me deixar louco. Se eu peço um beijo, tu vais logo embora. Mas eu confesso, está farto do teu jogo. A partir de hoje vai ser diferente. Quando chegares, eu nem vou olhar para ti. Quando ficares bem sexy à minha frente, ai meu amor, vou dizer-te assim. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que me vida. Vens ter comigo só para me enlouquecer. Se eu peço um beijo, tu vais-te logo embora. Mas eu confesso, tu vais te arrepender. A partir de hoje vai ser diferente. Quando chegares eu nem vou olhar para ti. Quando ficares bem sexy à minha frente, ai meu amor, vou dizer-te assim. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Ei, vamos lá continuar com isto. É uma grande questão que hoje está aqui na nossa antena e que infelizmente não posso responder, mas gostaria imenso de responder e vou lançar aqui um apelo porque as questões são várias. Est-ce qu'il y a une récolte de denrées et matériaux sur notre région d'Orléans pour partir au Portugal suite au sinistré? Personnellement, je ne sais pas répondre. J'essaie de regarder un petit peu partout. Le consulat n'a pas de connaissance de cette demande. En revanche, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a quelques associations sur Paris. Il y a la Maison des Associations Gaivantes qui organise une récolte le vendredi 13 et 20 et 21 février à Sucy-en-Brie. Il y a l'association Escravos Dourados de Livry qui font aussi une récolte. Il y a plusieurs points de récolte, effectivement, mais tout se passe sur Paris. Après, Paris n'est pas très loin lorsqu'on souhaite réellement retrouver ces points de récolte. Il y en a quelques-uns, effectivement. J'ai pu en trouver quelques-uns. Pour l'instant, il n'y a que sur Paris. Peut-être qu'en lançant mon appel aujourd'hui ici sur l'antenne, peut-être qu'on pourra. À Champigny-sur-Marne également, grande collecte ce samedi matin. Il y a un dépôt qui est ouvert. Il y a une récolte aussi via Nathalie Bijoux. Vous trouverez aussi des infos sur sa page. Mais effectivement, pour l'instant, sur Orléans, je n'ai rien. Si vous, de votre côté, vous avez la possibilité d'avoir des informations, n'hésitez pas à nous en donner. Je sais que vous êtes demandeur. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, mais je me dis que d'ici midi, vous allez peut-être nous apporter des informations et on pourra effectivement répondre aux questions. Mais n'hésitez pas, dites-moi. J'ai posté sur les réseaux et peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Merci. On continue. Chana Carvalho, quero te beijar. sono no meu quarto, solidão a toda hora, já não sei mais o que faço. Já cansada de rotina, ligo o meu computador, estou carente tão sozinha, a precisar de um amor. Então entro na internet, dá uma sala de chat, eu encontro-te sozinho, logo o meu coração bate. Eu envio-te uma mensagem e tu respondes com outro. Nós nascemos um para o outro, a nossa paixão é tão louca. Amor de internet e não tem jeito não, é como uma flecha no meu coração, a ferir o peito, a sacar por dentro. Amor de internet não dá para entender, estou a procurar alguém com quem viver, eu amo-te mesmo sem nunca te ver. Eu amo-te assim. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Sentir o que é amar. Por isso olha bem pra mim e ouve com atenção, ouve com carinho o que diz o meu coração. Te digo que te amo, é porque é verdade. Desapaixonado estou, é porque é verdade. Te digo que te adoro, é porque é verdade. Tenho mil defeitos, mas mentiroso não sou. Te digo que te amo, é porque é verdade. Desapaixonado estou, é porque é verdade. Te digo que te adoro, é porque é verdade. Tenho mil defeitos, mas mentiroso não sou. Toda perguntar se eu gosto de ti, eu passo o dia todo a responder, foi para ti que eu nasci. Apesar de estar sempre a dizer, tu pareces ouvida. Se tu visses dentro do meu peito

se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo. Tive de sair. Sei de que jeito, se não sei o rumo para onde eu vou. Mas vagamente me lembro que estou em uma rua que era aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A toda noite na Boate Azul. Sei de que jeito, se não sei o rumo para onde eu vou. Muito vagamente deste Boate Azul, vamos ficar com a voz dos Calema, João Pedro Paes. Sim, senhor, uma lindíssima voz, eu e tu. Aceita-me como um sou, não peço mais nada, a não ser ouvir um sim, espera por mim, que eu vou, que eu vou. Espera por mim, que eu vou, que eu vou. Saudades, toca no anel e chama e encosta no peito que eu estou aí. Eu e tu. Quando estamos juntos os dois, o tempo congela. A saudade fica de fora e ninguém pensa nela. Mais nada, a não ser ouvir um sim, espera por mim que eu vou, que eu vou, que eu vou. Espera por mim que eu vou, que eu vou. E quando sentir saudades, toca no anel, fecha a mão e encosta no peito que eu estou aí. Logo te eu e tu. Quando estamos só nós os dois, o tempo congela, a saudade fica. juntas qualquer sotaque. Isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz, para não ser de surpresa, eu te ponto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes pega em vez de toma, dizes bufa em vez de sopra. Olha, e na gola e alta e coisa assim. Imperial é fim. Ténis é sapatilha, bica, cimbalina, chicle é pastilha, luqueta, cadeado e capuz, carapuz. Estrugida é refogado, chapéu de chuva e chus. Se o trolho é pandreiro, o moeiro é sarjeta. Se tem a frigideira e cabida é cruzeta. Quase triunfo. Já ouvi várias vezes. Tira o ténis do sofá. Lisboeta como letras, tira o para dizer pouco. Diz ao bicho, é muito louca, assim não dá. Tretas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes texto e eu tampa, eu digo coxa. E tu manca e quando dizes, toque te logo é. Imperial é fim. Ténis é sapatilha, bica, cimbalina, chicle é pastilha, luqueta, cadeado e capuz, carapuz. Estuja de refogado, chapéu de chuva e chus. Se o olho é pedreiro, o voeiro é sarjeta. Se até é frigideira e cabida é cruzeta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som. E depois vão vira pão. Para mim o dedo ir a ver, partir Lisboa é com E. Olá então. Ouve, não sou eu que falo torto, toda a gente me entende. Perfeito. Se digo fala bem, é para que tu seas meiguinha. Como eu sou também, no meu jeito ó vacinha. E quando eu digo bem, é toda a dizer parabéns. E eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. E quando eu digo bem, é toda a dizer parabéns. E eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. Minha estrada e voltei ao norte de novo. Vou gritar pela janela.

bonito, cheira a rosas e rosmarinho. O meu peito bate forte por estares aqui comigo. Já pedi a concertina para tocar só para nós dois. Deixa-te levar na dança que o melhor virá depois. Bate, bate, coração, bate, bate com carinho. Bate, bate, e quando nos encontrarmos, vou cumprir o meu desejo. Já pedi a concertina para tocar só para nós dois. Deixa-te levar na dança que o melhor virá depois. Bate, bate, coração, bate, bate com carinho. A concertina para tocar só para nós dois. Deixa-te levar na dança que o melhor virá depois. Bate, bate, coração. Week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Eu achei que era sorte, era paixão de verdade. Um sorriso tão doce, parecia lealdade. Você é um deserto, parecia miragem. Quem brinca com fogo, se queima na viagem. Eu que só queria amor, ter paz e ser feliz. Caí no ponto do vigário e quebrei o meu nariz. Mais uma vez caí no conto do freguês. Mais uma cena que vai ficar pra história. Mais uma que esse meu coração me fez. Podia ser um alazão, mas era um cavalo de Troia. Troia. Um presente de grego que parecia riqueza. Um embrulho tão lindo, que tamanha beleza. Quando abri o pacote, mas que bela surpresa. Quando olhei lá pra dentro, não tinha pé nem cabeça. Eu que só queria amor, pra ter paz e ser feliz. Caí no ponto do vigário e quebrei. Se a vida é complicada, eu não me deixo abater. O amor me derruba, mas eu volto a me erguer. Quem já sofreu sabe que é mesmo assim. Cai, levanta e sai sorrindo, mesmo que falte um rim. Mais uma vez caí no conto do freguês. Mais uma cena que vai ficar pra história. Mais uma que esse meu coração me fez. Podia ser um alazão, mas era um cavalo de Troia. Mais uma vez caí no conto do freguês. Mais uma cena que vai ficar pra história. Mais razão, mas era um cavalo de Troia. Mais uma vez caí no contorno freguês. Mais uma cena que vai ficar pra história. Mais uma que esse meu coração me fez. Podia ser uma razão, mas era um cavalo de Troia. Sem sentidos, me toca na pele, elimina perigos. Há uma mulher que com um beijo me cura, que quando eu rasgo, ela vem e costura. Numa bachata, essa morena me beija. Cada vez mais bonita, ela provoca inveja. Vem dançar comigo, vem mulher, mais um passo vem fazer. Vem agora me beijar, beijar. Balanço nesse teu batom, sentir teu beijo é tão bom. Acelerar em uma curva, ver um coração. dois amores nunca prestou. É impossível amar 100% pensando em duas, se iludir pensando que as duas são suas. Trágico fim nunca prestou, só se enganou. Coração vai acabar sem os dois amores. Vai tentar se enganar, vai tentar fazer de conta que pode ter um coração e amar dois amores, ter um alguém e outro alguém, dividir em dois um coração dá certo não, é como procurar um mar no sertão, é impossível plantar limão e colher uva. Dois amores são aqueles que nós temos, claro que sim, entre França e Portugal. São os nossos amores, claro que sim. Pour répondre à vos questions, effectivement, je n'ai pas plus de réponses à part que, effectivement, il y a l'association Lino Ventura. Parce que les messages arrivent au compte-gouttes, effectivement. Il y a l'association Lino Ventura du Bois d'Arcy, qui, effectivement, fait une très grande récolte aujourd'hui jusqu'à 16h30. Donc, je pense que vous pouvez vous adresser. Donc, cherchez juste association Lino Ventura. Et après, effectivement, j'ai quelqu'un qui m'a répondu également. C'est le c'est du côté de je sais pas du tout si il m'a répondu Roubaix, ah, un petit peu plus loin, mais effectivement c'est au Catchpel qui c'est un restaurant si je me trompe pas, Catchpel qui effectivement fait une très très grande récolte et qui vous pouvez chercher effectivement campagne de dons soutien en Portugal et de victimes de la tempête Catchpel à Roubaix. Lieu de collecte à Lyrs, en rue de Suffren. Et il y a le contact, effectivement, de cette personne. D'ailleurs, je le remercie pour son petit message de ce matin. Effectivement, il y a beaucoup plus de points de collecte sur Paris. Je ne sais pas si de votre côté, vous pouvez effectivement nous informer de ce côté, de votre côté. Mais effectivement, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Mais écoutez, allez jusqu'à Paris. C'est pas long, hein? Une heure et demie, on y est. Benzinha, eu vou te amar. Claro, a todas as nossas mamães. Vamos.

vida, sente a energia. Festa começa, é pura alegria. Vem com a gente, sente a batida. Esta dança vai mudar a tua vida. Mão na cintura, sente o calor. Vamos juntos. É sua. Gira, gira, não pares de dançar. Esta dança vai até o sol raiar. Mão na cintura, sente a paixão. Esta dança é pura emoção. É só amor. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. É pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Vem com a gente, sente a batida. Esta dança vai mudar a tua vida. Mão na cintura, sente o calor. Vamos juntos. É sua. Gira, gira, não pares de dançar. Esta dança vai até o sol raiar. Mão na cintura, sente a paixão. Esta dança é pura emoção. É só amor. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. É só uma. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. Mão na cabeça, é pura diversão. Mão na cintura, sente a vibração. Para a frente. Vai, vai por a frente. Para trás. Vai, vai por a trás. É só amor. Falei esta manhã, na verdade é sempre importante e útil de podermos ajudar o nosso próximo. Tentei desde manhã, quando surgiu esta ideia de podermos ajudar os nossos portugueses, o nosso Portugal, que efetivamente está num momento trágico, num momento de calamidade, e temos que ajudar de longe, mas perto deles. E procurei e sempre encontrei. Quando a Cristina procura, a Cristina encontra. E agora tenho a possibilidade de entrar em contacto efetivamente com o presidente de uma associação, mas também está muito envolvido nesta a procura de tentar ajudar quem está a sofrer em Portugal. Olá, muito bom dia. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Bom dia. Patrick Mateus, presidente de uma associação, mas também hoje está mais dedicado então a ajudar o seu próximo, é bem assim? É sim, nós desde sexta-feira da semana passada tivemos, é ali que uma pessoa tomou consciência que em Portugal estava complicado, uma pessoa tentava ter os familiares ao telefone e uma pessoa não conseguia. E quando conseguíamos, perguntamos, e ali foi naquele momento que uma pessoa viu que estava um caos em Portugal. E isso é que é complicado. E ali foi ali que decidimos como é que se podia criar umas pontes entre a França e Portugal para ajudar as nossas famílias, para ajudar quem precisa e para ajudar Portugal. No centro da região, que foi bastante devastado. Claro que sim, e então hoje tiveram então a oportunidade, através de uma comitiva de outras associações, de pôr alguma coisa em prol, não é isso? Tivemos eu acho que em Paris temos uma rede de associações que é enorme. E nesse caso eu tive a ideia que, juntando as associações todas, não se podia fazer alguma coisa, porque as associações conhecem o povo português que anda espalhado por Paris, pessoalmente, porque às vezes há muita gente que depois nessas ocasiões também aproveitam-se. Claro, infelizmente. E há muita gente que querem participar nesses donativos, que seja em bens ou que seja numerário, mas não sabem quem dar. Não sabe como participar e se essa participação irá a bom caminho. É isso, hoje de manhã. É isso hoje de manhã que é nessa nossa grande questão. Porque não podemos ficar braços cruzados e a ver unicamente a televisão de longe. E foi aí que tentei procurar e, sem o conhecer, desculpe, mas foi mesmo a minha... tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer a minha coisa deste lado, e nós em Quinho Orleans ainda não temos conhecimento disso. Foi por isso que disse, Paris não é longe, estamos a uma hora e meia, nem isso. Muitas pessoas vão a Paris todos os dias, então talvez alguém possa ir levar ao vosso cantinho onde vocês estão, levar então o que eles podem e os que vocês precisam também. Sim, nós é verdade, já tivemos muitas vilas de França, tipo Clermont-Ferrand, que ligou para mim, Lyon, tenho a Bretanha, que ligou para nós também, a dizer como é que possamos fazer, porque vir para Paris às vezes também é complicado. Nós estamos a trabalhar com um familiar que tem uma grande empresa de transportes em Portugal e que leva de maneira totalmente gratuita, se é para donativos, não é? Uhum. As coisas para lá. E ele anda por toda a Europa. Só que eu sei que, trazendo no meu depósito, as coisas vão ter ao lugar sítio. Agora, vocês podem, quando uma pessoa fala com a Proteção Civil, com as organizações de Portugal, com os presidentes dos municípios, com os presidentes das juntas, há uma coisa que é revelante, é a falta de toldos, de lonas, de esticadores, de cordas, de luvas, de baldes, de saca, de entulho, como chamamos em francês, de saca à gravar. Isso é as primeiras necessidades. Agora, nós tivemos ontem o apelo da Maria, da Câmara de Leiria, que nos disse, agora também estamos a faltar de alimentos. Okay. É a primeira vez que recebemos uma mensagem, porque nós estamos sempre em contato com o Presidente da Câmara de Leiria, e é a primeira vez que nos pede ajuda ao nível alimentar, que com as cheias nada ajudou. Okay. Ao nível alimentar, estou a pedir então alimentos que se não estragam, não é? Que não têm data de validade, tudo que seja enlatados. Também há uma parte de higiene, fraldas, que seja para bebés ou que seja para adultos, porque também, os lares também estão muito impactados. E agora estou a começar a pedir, coisa que nunca foi feita também, é roupa e roupas de cama, cobertores, lençóis, porque as pessoas que ficaram sem telhados, com agora estas cheias, estão a ficar com a roupa toda está tudo úmida. Molhado, está tudo molhado. Está tudo molhado, não há maneira de secar a roupa. É preciso ver que nós tivemos amigos que foram para lá a semana passada já para ver as casas deles, não é? Disseram, isso é um cenário de guerra. Em certas aldeias é um cenário de guerra. Quer dizer que uma pessoa não tem condições, não há luz, quer dizer que não há luz, não há aquecimento, não há água corrente. É mesmo complicado. É por isso complicado. Que temos que nos unir, e agora gostaria que deixasses aqui, porque eu sei que estás muito ocupado, que deixasses aqui, há bocado falaste-me de uma associação todos juntos, é isso, a Academia do Bacalhau também. Exato, nós, com a nossa pequena associação, que é de folclore, nós temos que fazer um pouquinho mais que folclore. Eu acho que é momento de dar mesmo o valor a que é uma associação. Decidimos a falar dois ou três, e é verdade que há pessoas que se reconhecem com entidades maiores, e nós temos eu tenho a honra e fico muito, muito agradecido de conhecer essas pessoas, que é a Academia do Bacalhau de Paris e que é também a Associação Todos Juntos, que globalmente também engloba muitos, muitos membros da Academia do Bacalhau. Essa Associação Todos Juntos de França, okay, corresponde à minha criação há 6 anos por causa do Covid. Ótimo. E essa associação tem desenvolvido muito, já engrenhou 14 mil euros desde o início da tempestade, Cristina. Uhum. E vocês podem fazer, se não conseguem fazer donativos em bens, podem fazer donativos em numerário. Uhum. Nessa associação, esse dinheiro não é mandado para Portugal. Esse dinheiro é guardado aqui para comprar aqui aquelas coisas que eles precisam e uma pessoa manda. Ótimo. E mandamos para sítios que há necessidades. Para não fazer como muito tanta gente tem medo, procurando, para não acontecer a mesma coisa. E nós, todos juntos, temos aquela missão de dizer, vamos até aquela pequena casa, daquela avó que precisa, e não ficar assim em lotes, como se não sabe o que vai acontecer. Ótimo. Bem-aja. Essa associação, por exemplo, para vocês terem uma noção, o presidente da Rádio Alfa, que é bem conhecido em Paris, faz parte da direção. São associações que são reconhecidas e que essas pessoas não precisam da associação para desenvolver pessoalmente ou coisa assim. Já estão bem situados. Pronto. Isso é importante dizer aos ouvintes, para estarem confiança, se precisam, se querem dar donativos, podem fazer à vontade. Somos pessoas sérias, temos as redes sociais, como a pessoa está a mostrar, como estão a ser distribuídas as coisas, seja de um lado ou seja do outro. Muito bem. Um bem-aja a vocês todos. Obrigado, eu. Muita força. E do meu lado, o que eu posso mais fazer é, através das redes sociais, partilhar para que do outro lado as pessoas possam também ter com vocês e ajudar ao máximo. Muito obrigada, sim, muita força. Só uma pequena coisa, é relembrar, se calhar, a direção. Sim, sim, sim. Se quiser, que é na Escola des Artisans, à Noisy-le-Grand. Muito bem. Pode arquivar. Eu acho que vamos ficar em contacto. Se você precisar de alguma coisa. Agora, eu estou a fazer outro apelo. É, sim, Orléans. Porque Orléans é caminho de Portugal para nós em Paris. Ora, nem mais. Estamos a caminho. É? Se vocês conseguirem, num local qualquer, e com um porta-paletes, depois um empreendedor que haja disponível no sítio. Engrenhar bens por em cima de paletes, também temos a oportunidade de deixar passar lá um caminhão e a caminho levar 3, 4, 5, 6 paletes para levar para a galeria. Ótimo. Ok? Mas isso é um bocadinho com mais organização. Claro que porque sim. Porque as pessoas que estão a dar estão à espera também de ver resultados. E que é totalmente normal. Claro que sim, claro que sim. Por isso, eu sei que passando nas nossas mãos, muito bem. Mas se uma pessoa encontrar também parceiros sérios, estou a dizer mesmo sérios, mandamos lá passar um caminhão também. Telha, não vale a pena mandar telha para Portugal. As telhas, se calhar, não são compatíveis entre elas. Ah, claro que não. Cizinha, já vi essa parte também. É mais também importante as lonas do que as telhas, que não é? É. Vão ser de uma parte, tipo um penso, não é? Quando uma pessoa aleija-se, uma pessoa põe um penso para parar mesmo no sítio a hemorragia. Se uma pessoa depois precisar de mais, uma pessoa tem que ir ao hospital. E no caso dos telhados é a mesma coisa. A lona vai servir para fazer de penso. E vai parar a entrar umidade um certo tempo. E depois, com o tempo, Portugal vai ser reconstruído. Claro que sim, claro que sim. Temos fé nisso. Temos fé, temos força para isso. Claro que sim. Temos força e há muita ajuda. Lá em Portugal há muita ajuda. Tem que haver. Ok. Muito, pronto. Muito obrigada. Força para vocês e ficamos em contacto e mando a todas as pessoas que têm telefonado hoje de manhã, então, para si, tá? Tá bom, com grande prazer. Obrigado. Muito obrigada, tudo bom. Viaja para Orleão. Muito obrigada, tchauzinho. Obrigado. E como então falámos, é para responder às vossas questões de hoje de manhã, tentei, procurei, sei, sou chata, mas é assim, consegui encontrar, e agora não é aqui perto, mas também não é muito longe, não é assim? Claro que sim. Até já, telefone. comme je vous disais, donc effectivement, il y a de quoi faire, il y a de quoi prêter main forte. Par contre, voilà, effectivement, c'est comme nous disait Patrick, faites attention, effectivement, comment ça va être fait, comment on fait les choses. Nous, Radio Arc-en-Ciel, on aimerait bien, ça nous ronge un petit peu de l'intérieur, mais il va falloir qu'on s'y mette. Aujourd'hui, on connaît qu'il y a des camions qui passent dans notre la 10 et qui peuvent nous emmener des choses vers le Portugal. De notre côté, on va essayer de mettre quelque chose en place, essayer de rentrer en contact avec nous, de voir si on peut mettre en place cette palette, effectivement, qui aille d'Orléans vers quelque part et qu'on puisse effectivement voir avec l'association Toutes Juntes en France, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez voir sur les réseaux, ça s'appelle effectivement, c'est Toutes Juntes France, tout attaché. D'accord. Ça, c'est sur les réseaux sociaux et il y a cette cette association qui regroupe plusieurs associations et qui sont effectivement les un petit peu les organisateurs de faire partir ce qu'il faut vers le Portugal. Ça s'est concentré vraiment du côté de Lady O'Reilly, ce qu'il disait à l'instant, parce qu'effectivement ça touche parce que les personnes sont de cette région-là et bien effectivement ça les touche personnellement et c'est important. Donc n'hésitez pas. Bon, j'avoue qu'il nous a un petit peu émus ce matin, tout comme moi quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois. Mais voilà, c'est ce qu'il disait, et faire bien attention qu'on ne tombe pas sur des malfrats, parce que malheureusement il y en a qui en profitent. D'accord. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec vous, avec nous, avec moi via les réseaux sociaux. Et dès que j'ai plus d'informations, j'essaierai de publier un maximum pour pouvoir effectivement aider notre prochain. N'hésitez pas. Musique de Boa et Rosa Maria dos Irmãos Verdade.

depois da Bárbara Bandeira, vamos ficar com o Fred Mota, Moreninha Linda. Vamos lá. Dá-me beijinho, Moreninha Linda. Dá-me beijinho, minha tentação. E depois da festa, vamos lá em casa fazer brincadeira lá no meu colchão. Dá-me beijinho, Moreninha Linda. Dá-me beijinho, minha tentação. Vamos lá em casa fazer brincadeira lá no meu colchão. O povo grita, pede pra tocar, toca mais uma pra gente dançar. Mas meu desejo é sair desse fininho, te levar pro canto e dar-te beijinho. Dá-me beijinho, moreninha linda. Dá-me beijinho, minha tentação. E depois da festa vamos lá em casa fazer brincadeira lá no meu colchão. Dá-me beijinho, moreninha linda. Dá-me beijinho, minha tentação. E depois da festa vamos lá em casa fazer brincadeira lá no meu colchão. Pé queixoso, e já vi muitos pés descalços a sorrir. Já vi conta choruda no rosto choroso, e quem vendia tudo só para existir. O mundo em que vivemos é tão mentiroso, faz-nos acreditar que só se é feliz com visibilidade e dinheiro no bolso, e quem tem levantado mais o seu nariz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. E mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sorri, irmã. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sorri, irmã. És um gesto nobre na sopa de pobre sem pão na mesa. Oh, riqueza. A falta de luz és tu quem nos conduz com a vela acesa. Poucas vezes é dito, mas convém saber. viver só pelo rito é empobrecer. Tem coisas que eu evito para não me esquecer, que há algo mais bonito para poder viver. Que vale uma mansão vazia, não me servia comprar um avião e não ter um destino. Ter joias raras e muitas caras para cada um um figurino. É que a cumplicidade de um sorriso verdadeiro e uma boa amizade valem mais do que dinheiro. Futilidade é raça e eu prefiro ser feio. Se ainda ninguém disse, lamento ser o primeiro. Guarda recordações que te deram amor e partilha lições sendo tu aprendiz. Não se trata do preço, mas sim do valor. O verdadeiro luxo é viver feliz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sou rico, irmão. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sou rico, irmão. Eu sou gesto pobre, sou sopa de pobre, sem pão na mesa. Oh, riqueza. A falta de luz é chupemos com luz com uma vela acesa. Oh, riqueza. Eu sou gesto nobre, na sopa de pobre, sem pão na mesa. A falta de luz, esta quem nos conduz com uma vela acesa. Ele chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado. Será que eu não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde vem, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Que Roseta, amor, amor, amor, amor ladrão. Sabiam, sabiam que a fadista Cuca Roseta foi distinguida com o grau de Dama de Ordem das Artes e Letras do governo francês? Não sabiam? Ei, ficamos a saber. É que é verdade. A fadista, então, a Cuca Roseta, foi distinguida com o grau de Dama de Ordem das Artes e das Letras do governo francês. A cerimónia da entrega das insígnias realizou-se na Embaixada da França, em Lisboa, na véspera da edição do formato digital do novo álbum da fadista. Douce France. É verdade, Cuca Rosetto, não sei se vocês sabiam, mas também canta muitíssimo bem em francês. E vamos ouvir já de seguida então na voz francesa da Cuca Rosetto, que canta aquele grande tema francês, L'Avion Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Fica-lhe mesmo bem, não acham? Maravilha. Sim, senhora, então Cuca Rosetto, que sem então o seu último trabalho, o seu último álbum, que se chama então Douce France. E este era L'Avion Rose. Vamos ficar um bocadinho em francês, por que não? Jack, le parapluie, está de moda, não está? Claro, c'est de la mode en ce moment d'avoir un parapluie, puisque ah, ce ciel qui se charge et qui nous envoie plein de pluie. Check, et son parapluie, allez, on y va. Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux, le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint des arts bien belles, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, oh, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh, elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer, je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères, mais dis-moi à quoi tu joues. Je suis rester loin jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle me désire à faire belle, mais pressée de son fil. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Puis dans son cou, elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à faire belle, mais pressée de son fil. Madame sort toutes les c'est d'actualité, hein, parce qu'un parapluie en ce moment, c'est le bienvenu. Oh, quoique non. Ah, moi j'ai du soleil, en tout temps. Petit message Facebook. Effectivement, j'ai beaucoup cette musique, mais ma préférée serait Jack et Carla avec La Recette. Merci de la passer ce matin. Eh ben, ça va être tout de suite, hein, parce qu'après, ça va se terminer. Oh, oh. Ça passe trop vite. La Recette, Jack et Carla. Eh ben, on reste en français. Ben voilà, pourquoi regarde pas. Regarde tout ce qu'on avait, que nous. Reste-t-il la flamme encore allumée d'acier? Quand ta vie ne tournera pas rond, je ne serai pas loin. Qu'importe le vent, la saison, je lâcherai pas ta main. Tu seras ma plus belle chanson, mon plus beau refrain. La recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, d'une nuit blanche à Vous avez la recette. toi et moi, la recette pour être heureux. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Une bonne recette pour être heureux. Si je vous dis, si je vous dis, ça vous dit quelque chose, ça? Os anos 80 portugueses. Ei, sim senhor. Os anos 80 portugueses estarão então presentes na sala de La Passerelle à Fleury-les-Aubrais et quand? Le 25 avril. Ben oui, on va danser, enfin. Ei, on sort du placard. Vamos todos, lá vamos, não é lá vou eu, lá vamos todos, sim senhora. Alors, on commence à rayer dans son petit calendrier, qu'est-ce qu'on fait le 25 avril? Bal, eh oui, une soirée années 80, eh oui, beaucoup, beaucoup, pas autant qu'on voudrait, parce que pas, pépette, ça coûte cher, mais il y aura des artistes venus du Portugal qui seront présents avec nous pour marquer ces années 80. Un DJ qui va aller jusqu'au bout de la nuit pour nous faire danser, et un dress code, celui qui viendra habillé en années 80, moi j'ai déjà la mienne, pas la tienne, j'espère que oui, celui qui se présente et qui sera habillé dans les couleurs des années 80, fluo, plein de belles couleurs. Então prontinhos, prontinhos para uma noitada como deve ser, uma noitada então ao máximo, que vai ser então no dia 25 de abril, dia da Revolução dos Escravos. Vamos fazer um especial anos 80 e 90 na rádio, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, mas nem só. Estaremos lá muitos presentes, porque é uma grande sala e temos que encher a sala, gente, casa cheia, é isso mesmo. Lindas vozes estarão presentes e de certeza que vocês vão se lembrar. Esta é uma delas, mas também é que se... Vamos lá ver, esta se vocês conhecem. Vamos lá ver se vocês conhecem esta também. Ah. Quem vai estar presente também? Ai, não sei. E vocês? Quem gostariam de vocês ver, então, nessa noitada do 25 de abril dos anos 80 ou dos anos 90? Um especial, um retro. Vamos fazer uma retrospectiva, então, para falarmos e para dançarmos e para cantar aquelas que marcaram. Amar e ser feliz. Mas também muitas mais, mas elas são tantas e tantas e tantas e tantas e tantas. Banhar nos aranha, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Banhar nos aranha, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado, saímos dali, eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, caro também não, víamos a fé, fizemos o serão. Muito envergonhado, saímos dali, eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, caro também não, víamos a fé, fizemos o serão. E ela coitada tinha muita aflita, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de. Prontos? Prontos para mais, e muitas e muitas e muitas lindas músicas estarão presentes, muitas delas. Claro que temos então o nosso DJ que estará pronto para... Vai ficar acordado. Mas não é amanhã, amanhã vai ser então no dia sábado, 25 de abril, na sala de La Passerelle, uma enorme sala que nos será dedicada por vous, por nous tous, e que ça fera plaisir. Mais oui, parce qu'on sera là-bas. N'oubliez pas de commencer à marquer. Bientôt, bientôt, bientôt, on mettra en vente tout ça. 15 euros pré-vente. Les premiers arrivés, premier servi, premier servi, premier arrivé, premier arrivé, premier servi. En tout cas, sachez juste qu'on mettra en place des billets pré-vente, des billets ici à la radio et plein de belles choses. Et oui, enfin, on va pouvoir faire un bon bal comme on aime. C'est la première fois qu'on sera à la passerelle. Eh ben, faisons honneur à qui ? À Radio Arc-en-Ciel, à votre radio, à la radio de la communauté portugaise. Et n'oubliez pas, nous sommes la troisième, l'unique et la troisième radio à émettre, radio associative, à pouvoir émettre en langue portugaise en France. Alors, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est celle de notre communauté, pas simplement portugais-français, parce que nous sommes en France et on est portugais-français. Eh ben oui, elle est là, la radio, c'est la vôtre. C'est une radio associative qui appartient à notre communauté. Donc, n'oubliez pas de toujours maintenir debout ce qui a été créé. C'est du culturel, c'est de la culture, c'est de la voix. Donc n'hésitez pas à toujours adhérer, à venir à nos manifestations. Pourquoi ? Pour que ça se maintienne, pour que ça soit maintenu debout et honorer ceux qui ont osé un jour créer tout ça. N'est-ce pas ? Respirar? Vamos já. Sara Carreira. Sara Correia. Ai, Sarinha. Sara Correia e Kalema, e já a seguida, respirar. Sou que nem água, solta no chão, danço nas asas de um furacão. Esta é minha casa, sigo o destino. Eu sou a estrada, eu sou, eu sou, eu sou. Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais do que um minuto olhar o céu. Pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia. E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar. Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. A vida deu-me tanto sem curar e eu nem sabia. Agora eu sei que para agradecer. meu coração partido. Através desta música que me vou despedir de vocês, um muito obrigada por este momento, por esta manhã passada em vossa companhia, mas também pelo vosso apoio e pelas chamadas. Muito obrigada, muito agradeço. Sempre bom. Hoje de manhã destacamos então, não se esqueça de ir votar, apesar de em Portugal não se está a passar o tempo. Está mal, claro, o tempo está mal, mas a vida tem que continuar. Estava previsto, tem que ser, e é assim. Há pessoas que não compreendem que, por vezes, havíamos de parar tudo. Não, a vida não para, tem que continuar. E, na verdade, as senhoras do consulado e um beijinho muito especial, um abração para aqueles que estão a trabalhar hoje e amanhã todo o dia. Para o nosso consulado honorário, claro, que está aberto de hoje de manhã até hoje à noite e de amanhã todo o dia, para que a nossa comunidade de cá, os lusodescendentes, possam também ir votar. Claro que sim, é importante, quem conta. Quem vota, conta, claro que sim. Também tivemos então a entrevista hoje de manhã de Patrick Mateus, que é um voluntário de uma associação em Paris e que está a pôr tudo em prol para então levar coisas para Portugal, os que mais necessitam. Várias paletes vão ser preparadas então para levar, e já foram feitas várias viagens para aquela parte de Leiria, Ourém e toda aquela parte centro de Portugal. Vocês, do vosso lado, foi o que ele disse há um bocadinho, não entrar links ou onde vocês podem doar dinheiro e que não seja bem doado. Cuidado. Vocês podem entrar em contato com as câmaras municipais da aldeia, da cidade que vocês queiram então doar alguma coisa. Podem entrar em contacto com eles. A Proteção Civil. Proteção Civil, hoje, através da internet, vocês podem entrar em contacto com a Proteção Civil. E então, em Paris, há várias associações que estão a organizar. Estão a organizar então esta partida para Portugal. E vocês, do bolso, deste lado, porque houveram várias pessoas que ligaram hoje de manhã e que gostariam de saber como se pode fazer. Então há vários sítios onde vocês podem então ajudar. Há a Associação As Gaivotas, a Association Brie, a Associação Os Cravos Dourados de Livry-Gargan. Há também então Todos Juntos Portugal, onde é uma grande associação que o Patrick Mateus nos informou há bocadinho, então, em que estão a preparar caminhões para sair para o centro de Portugal. E aí então há muitos donativos defeitos de preparados, há vários caminhões. E deu também a ideia de podermos então preparar a nossa paleta. E de facto que eles vêm de Paris e passam na A10, e eu vou ficar em contacto então com o presidente dessa associação, o Sr. Patrick Mateus, e onde vamos poder também ajudar quem quiser então colocar alguma coisa numa palete. Logo à tarde vamos entrar em contacto um com o outro e vamos ver como será possível. Para as pessoas que queiram entrar em contacto, podem ligar aqui para a rádio, podem através do meu Facebook, das redes sociais da rádio, de todos estes, há sempre meios, há sempre possibilidade. Para quem quiser, então, não se esqueçam que há quem precise. Quero que ele dizia há bocadinho, que ir ver o que lá se passa é complicado. Então, temos que ajudar os nossos, não é assim? Um bom e excelente fim de semana, tudo bom para vocês. E não se esqueçam, 25 de Abril. Beijo grande. Há que ser feliz e fazer alguém feliz. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie.